em carta pra você. Usei a forma mais antiga pra dizer que te amo. Minha vida sempre foi uma dificuldade, vivendo nesse mundo de maldade. Em você encontrei o amor. Não esqueço o primeiro encontro, nem o primeiro beijo que roubei de você. Se você perceber. Você aqui, minha razão de viver, minha metade é você. Vê se entende, por favor, que eu não sou nada, nada, ou sem você aqui. Mensagem, carta pra você. Usei a forma mais antiga pra dizer que te amo. Minha vida sempre foi uma dificuldade, vivendo nesse mundo de maldade. Em você encontrei o amor. Não esqueço o primeiro encontro, nem o primeiro beijo que roubei de você. Se você perceber. Sem você aqui, minha razão de viver, minha metade é você. Vê se entende, por favor, que eu não sou nada, nada, ou sem você aqui.